capítulo 3. A questão do dinheiro necessita ser reestudada com oração. Segunda parte. Cristo comparou seus seguidores a crianças e ovelhas e destacou que as aves e os lírios do campo têm lições valiosas para nós. Essas quatro pequenas criaturas diferem grandemente uma das outras, mas possuem um traço em comum. Não se preocupam com nada, não têm problemas financeiros. Vivem naturalmente de modo simples, sem tensão, e Deus cuida delas. É que o nosso Senhor deseja que aprendamos a fazer individualmente como cristãos. A mesma tendência deve caracterizar cada igreja e cada instituição cristã de qualquer tipo. Nós, nas igrejas, parecemos incapazes de passar por cima da filosofia fiscal que domina o mundo comercial. Introduzimos nas finanças de nossa igreja a psicologia das grandes instituições seculares tão conhecidas de todos nós e julgamos uma igreja pelo seu relatório financeiro, da mesma forma que julgamos um banco ou uma loja de departamentos. Uma olhada na história convencerá rapidamente qualquer pessoa de que a igreja verdadeira já sofreu mais com prosperidade que com pobreza. Seus tempos de maior poder espiritual coincidiram, em geral, com períodos de miséria e rejeição. A riqueza foi acompanhada de enfraquecimento e apostasia. Se isso não pode ser explicado, aparentemente não pode ser evitado. As pessoas simplesmente seguem sua natureza e, afinal, a igreja compõe-se de pessoas. É um fato bem conhecido que a autoridade exige dinheiro para manter-se no poder. E o mesmo ocorre com a autoridade eclesiástica. O aperto econômico não passa despercebido nos círculos religiosos e sempre foi o artifício do diabo. Quer seja usado por uma igreja para trazer um pastor ousado em uma ocasião oportuna, quer seja usado para líderes denominacionais para forçar uma igreja local a entrar na linha. Tais abusos só são possíveis porque nos permitimos ficar enredados nos métodos antibíblicos da questão financeira da igreja. O ponto que desejo destacar aqui é que, embora o dinheiro ocupe um lugar apropriado na vida total da igreja militante, a tendência é atribuir a ele uma importância muito maior daquilo que é correto do ponto de vista bíblico e moral. A igreja, em geral, estabeleceu-se de tal forma em termos organizacionais e financeiros que Deus passou a ser desnecessário a ela. Sua autoridade está tão arraigada e os hábitos religiosos de seus membros são tão estáveis que Deus poderia retirar-se completamente da igreja, como se ela pudesse caminhar anos e anos com as próprias pernas. E o mesmo se aplica as conferências e escolas bíblicas e sociedades missionárias. É particularmente lamentável que as atividades das igrejas e sociedades tenham de ser reduzidas para que se enquadrem na receita real ou prevista. Pense nas raízes dessa prática e você verá que ela tenta forçar o Espírito de Deus a depender da condição da economia do país ou da variação dos níveis salariais em diferentes localidades. Se os membros de uma igreja local não contribuem com dízimos e ofertas, aquela igreja verá suas realizações diminuídas estatisticamente falando. É verdade, mas as realizações sempre dependerão da condição espiritual da igreja, não de sua condição financeira. A condição financeira será boa se as pessoas forem piedosas ou se forem generosas, porém pobres. O Espírito Santo dará frutos de grandes proporções ao seu relatório financeiro. O fruto da igreja condiz com a sua espiritualidade básica, nunca com a sua condição financeira. A história das igrejas e denominações segue bem de perto um padrão uniforme. Começa pobre e com poder. Firma-se até chegar a um ponto no qual não há riscos e proporciona segurança financeira. Passa a ser aceita pela sociedade, não necessita da intervenção divina, mantém Cristo como testa de ferro, despreza sua soberania e segue as tradições dos presbíteros. oferece ao pastor uma recompensa em forma de aposentadoria por velhice em troca de sua fidelidade. Coloca um número suficiente de pessoas em funções de poder que lucram financeiramente com a prosperidade do grupo. Depois disso vem o descanso em paz. E a tragédia de tudo isso é que ninguém sabe que ele está morto. Nenhuma igreja ou denominação necessita seguir esse caminho se os membros detectarem a tendência antes que seja tarde demais. Mas eu duvido. Estamos tão ligados ao relatório financeiro que nos habituamos a esquecer quem somos e qual é o nosso chamado. Qualquer um pode fazer o possível. Acrescente um pouco de coragem e zelo e alguns farão algo fenomenal. Somente os cristãos têm o dever de fazer o impossível. Se nossa fé fosse como a de Sansão e pudéssemos arrebentar as cordas que nos prendem, veríamos mais uma vez que as despesas de uma igreja podem ser maiores que sua receita, da mesma forma que Deus é maior que as circunstâncias. Poderíamos ver demonstrado diante de nossos olhos como Deus faz maravilhas quando seu povo deixa espaço para os milagres.